41 direto na 109. Pois Quanto que 0.8 on some of these stars. So, 1593. 127, nossa última hora, 1-2 milhas, rumo 8-10, cruzando 2076, em ascensão até 3076, no canal 134. Plano para satélite no 7 não é circular, então por falta aqui só o 7 lugar. Zero, Boeing 737. Sir, what are you on April Quest flying direct Alpha? Mother of Celeste, what are you on it? I'm direct Alpha, thank you. plano 227, desça para 210, autorizado o procedimento, fala com o utilizador. Rio de Leste. Autorizado final 1 no 7, o aviso padrão, reposta no final da 1 no 7. Autorizado final 7, aviso 208, boa tarde. Controle, boa tarde, Gol 2013, cruza 1700. 2013, Trama 320, do Camara 3, no país de instruções, é o sul de Camara Padrão. Trama 141, reduza para 2309, deixa para 410, do Camara 0, 3. Controle 1-2-0-8. 208, muito obrigado, boa tarde, chefe. Thank you. 3 horas, 1,5 milhas, 1,10, cruzando 0,5, a descida para 4,10, é alfa 3,20. Número 55, chama 14, 1,9,3,9,5. Chama 3,20, descida do som para 209. Para o 050. Sim, eu até posso Alô 2703, voo na proa de São José, motorizado nível 3, Nordeste. Decolagem 1, 7, vento 0, 0 graus, 1, 2, 8. 2, 3, 5, alterno, 1, 2, 3, 8. Câmara 3, 0, 5, boa tarde, sistema de identificação. Ligada a MAN, deixe uma PM de voo 050. Patrona, chame a torre no 9835. Paralela, patrona, chame a torre Salvador, na frequência 9835. 00, graus 1-3, não? Tá, então me traduz o esquema. Ô, então, tá procedendo. Controle 1-2-0, 3-0-8. 2-0-8, boa nota, 3-5.